Estamos todos aqui unidos nessa luta, que é uma luta fundamental. Nós estamos aqui para defender a democracia, para defender a liberdade, para combater o autoritarismo e o fascismo que ameaçam a nação brasileira, o povo brasileiro e, em particular, os trabalhadores brasileiros. É um conjunto de coisas que acontece. É o crescimento e o apoio a um candidato que representa as ideias mais retrógradas desse país, que é Bolsonaro. É o surgimento de outras forças que não querem disputar as eleições em condições de igualdade, enfrentando todos os adversários e principalmente aqueles que são mais caros ao povo. E foi por isso que, depois de terem derrubado uma presidenta eleita democraticamente por 54 milhões de votos, querem agora decidir se haverá ou não eleição. E se houver, eles querem decidir quem vai ter o direito de disputar. Lula está sendo condenado agora e ameaçado de prisão, não porque tenha cometido qualquer crime, muito pelo contrário. Depois de 3 anos que eles devassaram a vida de Lula, a vida da sua família, eles não encontraram uma mísera prova de corrupção ou de qualquer ilegalidade praticada pelo presidente Lula. Eles querem condená-lo e querem prendê-lo para impedir que ele possa, vencendo as eleições, governar o Brasil com essas forças que estão aqui e governar para a maioria, retomando o projeto que trouxe para o povo brasileiro inclusão, dignidade e cidadania. Por isso, nós temos que dizer alto e bom som o papel que esse juiz Moro realiza. É um papel eminentemente político, e ele, que já saiu da universidade, que já está se preparando para ir morar no país dos seus patrões, agora quer colocar a última pedra no autoritarismo e no fascismo no Brasil, que é tentar prender Lula. Mas nós estamos aqui para protestar, para dizer que não aceitamos essa decisão. E se vocês e a multidão que estiver aqui amanhã quiserem, nós vamos resistir. Nós vamos lutar para impedir que eles cometam essa ilegalidade. Se quiserem prender Lula amanhã, nós que estamos aqui vamos dizer que venham, que tenham a coragem para isso. Porque até o presente momento, o que esse juiz tem demonstrado é covardia, é medo, é politização, é descompromisso com o papel que deve ter um magistrado. Minha gente, vamos chamar todo mundo amanhã para vir para aqui. Vamos chamar todo mundo de São Paulo. Vamos fazer com que em cada estado manifestações como essas se façam. E isso vai nos ajudar a pressionar o Supremo Tribunal Federal para que acabe com essa chicana, com essa brincadeira e declare liberdade